Louvamos Allah Azza wa Jalla, que a paz de Allah esteja com o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Presta testemunho que não há divindade além de Allah. E presta testemunho que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é o mensageiro de Allah. Continuamos falando a respeito das maravilhas existentes na morada reservada aos crentes, que Allah reservou a eles, que é o paraíso. Na semana passada foi falado algumas características do paraíso, de um modo geral, e nessa semana entraremos em algumas coisas detalhadas, bi'idhnillah, dizendo que o Alcorão Sagrado, Allah Azza wa Jal, diz sobre o paraíso, para aqueles que irão adentrar, inshallah, todos nós estaremos lá, teremos nela, ou terão nela, tudo o que vocês desejarem. Deseje o que você quiser e você terá diante de ti o que você quiser no paraíso. Por mais que você leve a sua imaginação ao topo, você terá o que você desejar. O mensageiro sallallahu alaihi wa sallam diz sobre o paraíso: existe nele que nenhum olho humano conseguiu ver até hoje, nenhum ouvido humano escutou e nenhuma mente humana consegue imaginar. Portanto, por mais que a gente imagine o paraíso, não conseguiremos imaginar ele da forma perfeita dele. Mas ele é caracterizado no Alcorão Sagrado para aproximar para a mente humana e no hadith do Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, de que forma é esse paraíso. A pergunta que se faz: o que que você deseja? O que que você desejaria? O que que uma pessoa precisa para ser feliz? Se a gente perguntar isso para todos, todos praticamente terão a mesma resposta. São algumas coisas que juntas formam um conjunto de coisas que deixam a pessoa feliz, tranquila, sossegada. Allah Azza wa Jal garantiu tudo isso no paraíso. Um versículo que diz o Alcorão Sagrado: não sentirão medo e não sentirão tristeza. Dois tormentos que acompanham a humanidade: medo do futuro, medo do que está por vir, e tristeza pelo que se passou, pelas falhas, pelo que deixamos de fazer ou pelo que fizemos de errado. Dois sentimentos absurdamente atormentadores deixam a pessoa de lado. Não existem mais nem medo do futuro e nem a tristeza. Se nós falarmos dos desejos que nós precisamos, ou das coisas que nós precisamos para sermos felizes: uma boa comida, uma boa bebida, uma boa roupa, uma casa, uma esposa, e sempre ver a pessoa querida. Basicamente é o conjunto de coisas que faz a pessoa feliz: comer, beber, vestir, morar, casar, estar sempre vendo o querido dele. Essas coisas, ou essas seis coisas, estão num conjunto de coisas que Allah Azza wa Jal garantiu para todas as pessoas. Mas por mais que você imagine, o paraíso está muito acima da sua imaginação. Vamos para a comida. Depois de um dia longo de prestação de contas, que equivale a 50 mil anos, as pessoas saem cansadas. Aos que vão entrar no paraíso são recepcionados. Recepcionados com o quê? O que que você faz de manhã cedo? O desjejum, que é o café da manhã, que é teruípa. O desjejum deles está preparado. Um tipo de comida inimaginável. Quem perguntou isso ao mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam era um judeu, Abdullah ibn Salam. Queria com isso testar o mensageiro e disse para ele: que qual o primeiro tipo de comida servida às pessoas que vão entrar no paraíso? E o mensageiro sallallahu alaihi wa sallam, ele diz: é a parte nobre do fígado da baleia, a parte mais nobre do fígado de uma baleia. Portanto, a recepção é com esse tipo de comida. Não imagine o gosto dela, é muito superior ao que nós imaginamos. Outras coisas que nós não conseguimos nem determinar são muitos tipos de fruta. Se você quiser imaginar o tipo de comida, de alimento, o aroma do alimento, o gosto do alimento, observe no que ele é servido. O Alcorão diz que eles serão servidos.